treme tudo por onde passa. Pega, pega. Alô, Quitandinha! Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Doente de amor, fogo e remédio na vida noturna. Caiu na mão, guarda aqui na zona sul. Com a dor do amor, é bom do amor. Deixa eu falar.